Filho meu, escuta a voz, guarda as palavras da verdade, esconde os mandamentos na tábua do teu coração. Sabedoria, irmã querida, prudência, tu és meu lar. Protege-me das seduções, das lisonjas a me enganar. Ó Senhor, guia-me em teus caminhos, ensina-me a viver em paz. Livra-me das trevas e do engano, que eu possa sempre te amar. Na noite escura eu observei um jovem sem juízo a vagar, seguindo o caminho da tentação, sem saber onde iria parar. Olhei a mulher com vestes de dor, seu coração é ardente e traiçoeiro. Seduz com palavras, com brilho e fervor, mas leva a morte ao destino inteiro. Ó Senhor, guia-me em teus caminhos, ensina-me a viver em paz. Livra-me das trevas e do engano, que eu possa sempre te amar. Dai-me ouvidos, eu clamo a ti, não me deixe desviar. Caminhos de vida, Senhor, eu quero, em teus braços eu vou habitar. Ó Senhor, guia-me em teus caminhos, ensina-me a viver. Livra-me das trevas e do engano, que eu possa sempre te amar. Filho meu, guarda em ti os mandamentos da luz. Vive em sabedoria, e em ti, Senhor, eu confio.